3145, autorizado direto Leila. Direto Leila, Santa 3145. Setor localizador, 6210. Funcionei 6210, complete aproximação, chame torre no 8.95. 8.95, obrigado. Funcionei 6210, receptor lock. Sim, continua a aproximação, agora de pista livre, 6210. 90. Juliette Bravo Delta, façam 360 pela esquerda. Iniciando Juliette Bravo Delta. Voo 69, autorizado a decolar, vento no 70 graus, 091. Decolagem autorizada, voo 69. São 3190, oceano identificação, autorizada a chegada Mari, que se mantém a nível 050, ajuste de altímetro 1094. Identificação, 050, chegada Mari, altura 024, são 3190, possibilidade após sua voz e voz, capta? São 3190, autorizada após sua voz e capta. Autorizado pouso, vento no 60 graus, 092. Livre pouso, Oxanar 62, 10, 10. Voo no 69, decolado ao 54, controle 1208. 208, boa. Juliette Bravo Delta, faça outro 360 pela esquerda. Reporte interceptando o final da 17. Tem um Embraer da Azul, está a 2,5 milhas do marcador externo. Satisfeito, Juliette Bravo Delta, de esquerda. 360-69, boa tarde. Estabilizou, 4206. Azul 4206, flat de aproximação, chame torre 98.95. 1895. 3897, Miami, 01, para o telefone de tráfego. 3297, boa tarde, aqui confere a guarda-copa número 2. Guarda-copa 3297. Ok, sim, a gente mantém o ponto de espera. 2231. Ele poderia confirmar o a frequência da torre? Torre 118, decimal 95. 1895. Torre, boa noite, Azul. Boa tarde, Azul 4206. O Xenia 6210 no solo 56, libera a direita, agilizando manobras e ao livrar, chame o solo 219. Pela barra, livrar. 4206, boa tarde, noite. Continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 4206. 1980. O pouso do Embraer da Azul, alinhar e manter, fechando zero. Já faz essa passagem na final, alinha e manter. Azul 4206, livre pouso, fechando zero, 1.60 graus, 089. Livre pouso, 1.0, 4206. Juliette Bravo Delta, terminou 3.0 e contato visual com o tráfego na final, 1.0, depois de comandante número 2 no pouso. Estimativo, Jet Bravo Delta avistado. Continua a aproximação para 1-0, agora para 1-7, corrigindo, e aguarde a autorização de pouso. Bravo Delta. Após o pouso, vai prosseguir para a Baeté, não é isso? Afirmativo, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, livre pouso 17, vento 160 graus, 07 nós. Bravo Delta. Panema 210, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6210, obrigado. Copia? 3-17, está autorizado com fim, nível de voo 360, da cola pistão no A0, curva direita após. Cumpre o perfil arbóreo Alefa, intercepta Perzulu 2-1, acionando transponder 5537, controle 120, decimal 80. Autorizado, confim 360, via Perzulu 2-1, decola da 10, curva direita, arbóreo Alefa, o transponder 37, controle 120, 3217. Correto, calma, pronto. 3217. Fala, Azul 4206, entrou, tá abrindo a antena, tá suave. Boa tarde, Azul 4206. Prossiga a Alfa e reportante da Juliette. Alfa, reportante Juliette, 4206. Zona 90, após ZIPAP, desça para 2.000 pés, no altímetro 10014. Está autorizada a final ILS X-RAP, são 0, reporte estabilizado. Ativa após ZIPAP, desce a 2.000, ajustado de 14, autorizado ILS, vai reportar estabilizado, tá? 3.090. Voo 1169, chame agora Centro Recife, 1251, alternando no 3325. 351 3325, boa tarde, obrigado. 08 a chamar, obrigado, boa Controle de Salvador, boa tarde. Passaredo 2231, transfere perfil Momo. Passaredo 2231, subir mantém nível 1180, saída Momo, vigilância. Ok. Possibilidade de coordenar nível 1170? 1170, comissional. Afirmativo. Ok. Subir mantém nível 1170, aguarde autorização Centro Rio. 2012. Salvador, boa tarde, gol 1166, vai pedir uma circunstância de informação, já. Passaria do 2231, nível 1170, incorreto para a rota. Afirmativo, ia solicitar agora, solicito 60. 1160, sim, sei lá. Gol 1166, confirme. 1166, sem identificação, chega da Mari, desse mantém nível 050, ajuste de altímetro 9094. 9094, me cobriu, me trocou. 1166. São 3894, oceano identificação, chegada a Maris, mantém nível 060, ajuste de altímetro no 014. Tem 6 mil comunicadores, já são mais Parede 2231 autorizado, nível 160 final. Ok, 160, 2231. Senhor Lio, 2231 novamente. Poderia coordenar com a Santa Recife a possibilidade de voar direto para Barreiras? Amenizar a nossa frase? Parede 2231 na base. Coluna 166, mantém inicialmente perfil da chegada. Passarizo 2231, autorizado direto para Barreiras. Ok, direto para Barreiras, 2231, grato. Com 1966, após de TAP, desça para 2000 pés, altímetro permanece no 014. Após de TAP, 2000 no 014, bom. O oceano identificação, o voo na praia de Amã, para interceptar a chegada Amã, reporte para a descida. pista na zero, reporte estabilizar. Maior estabilizado na Atsue, gol 1-1-6. Utilizou a TAM 3190. TAM 3190, completa a aproximação, chame torre 98.95. 1895, boa. Salvador, boa tarde, TAM 3190, estabilizado, passou sim, para baixar travado. TAM 3190, avistado, autorizado pouso, vento 170 graus, 092. Livre pouso 90, 3190 da TAM. Desça para 3.000 pés, está livre da restrição de altitude em impacto. Altímetro permanece 1.094. Até 3.000, livre da restrição em impacto, 3.894. Capitão Vitor Charlie Hotel, oceano identificação, vem na prova de Amante, 46 para a chegada Amante, e se mantém em nível 050. Ajuste de altímetro no 0-4. Salvador, 35491 na ponta da esquerda. 35491 no desça e mantenha nível 060 altímetro no 0-4. Ok, para o 060, ajuste no 0-4. 35491. Vetoração para livrar tráfego e possibilitar sua descida. Curve agora à esquerda para o A150. Seu limite será permanecer nessa proa por aproximadamente 4 minutos. Só 219. Ao levar a direita, só 219, da 3, por 90. Desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, repita 1-0, reporte estabilizado. Para 2.000, chamaré um estabilizado, no TAM 3894. Toma 6 coisas. Boa tarde, é 3190, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar o 3190. Atenção para nível 160. 3490, certo? Dois, informa o tráfego 2 horas, 25 milhas, 1 ATR 72, está passando nível 180 e descida para o nível 060. Frente do tráfego, porém, não tem tráfego de esquerda, 2231. Estabilizado, gol 1-1-66. Gol 1-1-66, complete aproximação, chame torre 1-1-8-5. 295, Coronel Ouro Pé Meia. Através do gate 62 do 6909. Através do gate 62, é 6909. 10, vento no 70 graus, 089. Repouso 90, vou 1-1-6-6. Jet para 5, 3-1-0. Trip 5491, 40 milhas, nordeste de Salvador, reassuma a navegação, vem na proa de Duna. Ok, vou na proa de Duna, 5491. 5491, tráfego agora, posição de 3 horas, 1 a 2 milhas, passando nível 120. 4-1, sente. Catango Vitor Charlie Hotel, da Presidente Voitoff. Eu sigo até a ponto de espera, via Índia, quando lá a torre no noite desse 95, Argentina 094, com voo. Obrigado, Tati, via Índia, quando a próxima espera 295, é 9. Autorizadora, cruzará com a pista vista, TAM 3894. TAM 3894, complete aproximação, chame torre, 98, decimal 95. 138194. Confirmando, 11895. Afirmativo, 98, decimal 95. Obrigado. Comandor, boa tarde, TAM 3894. Meu país, ajuste de altímetro permanece na 0-4. Para 2 mil pés, o ajuste na 0-4. Tinha 4 na 0. 4, continua a transformação, agora a pista livre. E aguarda. Zona 7, coordena que se sala, assim que o Embraer da Azul liberar o setor, inicie a reporta táxi. O 66 no solo 16 e no solo 219. 219, boa. Decimal 8. 60288, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Está travado 3894. Okay, pista liberada, autorizado pouso, 170 graus, 099. 4. Polo 66, taxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 9, fica atento ao fôlego através do gate 8. Gente, o número 66. Alfa, Juliette, follow me, 09. Desça para 2 mil pés, está autorizado final ILS XRP, soma 0, reporte estabilizado. Ok, faz 2000, autoridade aérea vai reportar estabilizado, 549 ou não? 699. Mantém, pode esperar, 699. Patango Vitor Charlie, até o desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro, nós 094. Para 3.000 pés, Vitor Charlie, até o Alô Brasília, boa tarde. Boa noite, confirma para o Salvador. Confirma, boa noite, 69, informação e a posição 2, autorização Brasília. São 394, solo de noite, libere direito, chame só ali 121, 129. 3, 2, 9, 3, 2, 4, já. 201. Pois a gente vai falar para poderia coordenar o 380, Rio de Janeiro. Afirmativa, Xenai 620, será coordenado, é o número 2, prepara a saída da Euleda Motiva. A Euleda? Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Ok, da Euleda Motiva, obrigado. 1699, autorizado decolagem, 10, vento 170 graus, 099. Nível decolagem, então, no 10, para 1699. Agora, tem 3567, número 3. Guardando. No 6999, decolado de 0, chame o controle 120, décimo 8. 1208 para azul 6999. Azul 6999, subiu, mantém nível 300, sai da Bahia, vigilância. Na Bahia, sobe, mantém 300, azul 6999. Serve o táxi da companhia até ponto de espera. E após ingresso, Juliette, portão 3. Juliette, aguardando a companhia, Juliette, do 33894. 3 milhas após autorizado direto do Duna. Muito obrigado, Théo. 35491 estabilizado. Afirmo avistado, baixar de trabalho. 35491 no chame torre no 8 desse ano 5. Chama torre no 5 e grato pela colaboração. 6999 autorizado direto Leda. Direto Leda para 6999. Alô, boa noite, é o TP 5491 estabilizado, baixado, travado. Tribo 5491, boa noite, livre pouso, pista 0, vento 1970 graus, 099. 5491. 995, ajuste no 0, 14, bom voo. Copinha? Copinha, 169. 169 autorizado Brasília, nível de voo 360. Vai prosseguir via Upperzulu 17 da coluna 0, curva direita após. Cumpre o perfil agora Alefa, acena transponder 5097, controle 120, decimal 80. Autorizou Brasília, nível 360, via Upperzulu 17, cola 10, curva direita, 60, bora transição Alefa. Acaba 5017, controle 120, decima 8, boa noite, menor. Correto, informa pronto, 8 menor. Tomaremos, obrigado. Lema 201, copia. Prossiga. Autorizado Galeão, nível de voo 380. Decola pistão a zero, curva direita após, cumpre o perfil da EL, leda após uma motiva, onde intercepta o perfil 1 a 0, SMAP, e após conforme a rota do plano. Acenda transponder 50 no 5, controle 120, decima 80. 380, da EL da Mótica, Upperzulu 10 até SMAP, conforme a rota. Decola da pista 10, concorra pela direita, 5015, eu transponda, 208. Correto, isso é uma pronto, o chinê 201. Muito obrigado, vamos lá. 10. Gente, tem cidade 5, mantém ponto de espera, o tanto 3217. Vai manter. 360. Prossegue via Upperzulu 17, decola pistão a zero, curva direita após. Cumpre o perfil agora Alefa, aciona o transponder 5020, controle 120, decimal 80. Autorizado Brasília 360, pelo Upperzulu 17, mas decolado 10. A primeira curva direita, sai da Ebon, Alefa. Transponder 5020, controle 108. Correto, informa pronto, TAM 3567. Olá. Lima, tem que ser no 0. Lima, tem no 0, 3217. Tribo 5491, solo 25, libere direito, chama o solo 1219, boa noite. Direito 1219, boa noite. Fala, Tribo 5491, livrou na Delta, na sua escuta. 0908, nós. Ali decola no 0317. Já tem normalizador, 5491. Luna 645, acione a identificação. Após Alagoinhas, é autorizado chegada Bonfim, desça para 4000 pés. Ajuste de altímetro no 014. Luna 645, controle licente. Azul 699, irá manter de voo no 00 por quantas milhas? Está pronto para a atenção, 300. Sim, 6999, subir e mantém nível 300. 300, 6999. Sapatão com Vitor Charlie, hotel estabilizado. Autorizado, senhorita. Vitor Charlie, hotel, completa aproximação, chame em torno 98, decima 95. Pessoal, Vicente, graças. Bom, muito boa tarde, Capitão Vitor Charlie Hotel, estabilizado ILS, A partida presente está modificando as regras de voo. Fala que sua base pela direita para 197. Sabatão do Vitor Tchai, hotel, boa noite. Autorizado, correção, cancelado os 27. Autorizado circuito pela direita, reporte final 17, Vitor Tchai, hotel. Sabatão final 17, grato, Vitor, fala hotel. Então, 3217, decolado de 27, chama o controle em 120-8. 1208, 3217, obrigado. Sabatão, muito boa, 4206, copia. Recife 3540 com a gente. Me mantém nível 360, Arbor, vigilância. Ok, tem uma informação que nossa proa pode curvar já direito na proa de arco, direita? 3217 após 2000 autorizado direto a Arbor. Ok, curvando na proa de arco, 3217. E o transporte com 4206? Transponder com 4206. 5026. 5. 28 ao controle, 5026, transponder azul, 4206. Pucajamo, Caju. Pucajamo, Caju, 4206. Vai exportar 8, chame pronto, azul, 4206. Está pronto, 4206. Está levando 869, correção 2, está cancelando. Livre, 869, chame táxi. Sabatango Vitor, Charlie Hotel, autorizado final 17, reporte visual com campo. Tá visual com campo já, senhorita. Gente, avistado, livre, pouso, pistão 17, vento 170 graus, 08 nós, Vitor, Charlie Hotel. Olha só, livre, pouso, 17. Vitor Tchalho Hotel, solo aos 3-1, libera a direita, estaciona a frequência livre. M1143, boa noite, acione identificação, chegada bom. Desça e mantém nível 050, ajuste de altímetro no 014. Ok, Para o táxi de gol 869, a bordo 189, autonomia de 357, alternado primário em campo. Direita em de alfa, quanto espera a torre 198, decimal 95, altímetro no 015, Monroy, boa noite, 869. 905 em de alfa, 2895. Obrigado, boa noite, 1-8-9. Uma 645 após pelo preço para 2.000 pés, autorizado final ILS 6, ritmo a zero, reporte estabilizado. E passou pelo desce 2.000, final ILS da, vai reportar de casa, no B4. Xanair 6143, desce para 4.000 pés. Boa noite, 69, boa noite, autorizado a alinhada decolar, pista no zero, vento 170 graus, 07 nós. Autorizado a alinhada e decolar, pista no zero, boa noite, 69. Fechamos centro de Recife, 1260, alternando 1288. Entendi, 256, 1288, é isso, por 3217? Afirmativo, Recife em 1260, alternando 128, decimal 8. Tá, 1260 e 1288, obrigado. Controle Gol no 645, pode ir para o do marcador externo? Gol no 645, mantém o perfil da chegada. 645. Ilhéus, copia 140. Copia? 140 para Ilhéus, está autorizado, 35495, via Golfo 677, da 10, curva direita, na subida Coral, aciona 0275, controle 120, decimal 8. Ok, então. Descolando da autorizada 140 na Coral, ele deixa 5 da falando da 10, curva à direita após o 352-545, chamada para o final. Temo, aerovia Golfo 677, 35415, chame e pronto. Claro, Golfo 677. Menor, decolar 235, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. R-6143, algum desvio de rota? Afirmativo, está desviando duas ilhas à direita, mas já está reagindo na proa de bomba. Sim, 9143. Controle 1.8.6.5. O topo está acima do 1.80. Controle recebe 2 granadas no motor analítico. Autorizado LS, Golo 645. Golo 645, complete aproximação, chame em torno 9, decimal 95. 295, chamará. Nave, chamar o controle. Golo 869, na escuta. Afirmativo, chamou o controle. Golo 869, chamou o controle na decolagem. Afirmativo. Gente, super mantenha nível 360, sair da árvore de lança. 360 na árvore. 345, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 1, 0 graus, 1, 0, 9. Autorizado pouso na pista 1, 0, 645. 6143, autorizado voar direto pelo. Está presente pelo 6143. Tá Romeu, Romeu é Queen, direciona a identificação. Tá Romeu, Romeu é Queen, direciona o código 0210. Aqui, para o 645. 39, desse mantém nível 070, ajuste de altímetro no 014. O meu Eco Índia, autorizada a chegada a Amã. Está presente, voe a Amã. Aero, pois o controle do papo não está com a gente. Maravilha, obrigado. O Xanar 6143, após pelo, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS XA, pista 0, reposto estabilizado. Gente, o Xanar 6143, após pelo 2.000, está em condições visuais da presente, poderia voar, dona? 6143, autorizado direto pelo. Ah, afirmativo, autorizado via pelo, após pelo. Duna, 2.000 pés, autorizado o procedimento ILS 10, ou chamei 143. Pode pular direto de elenco, Guna 869? Guna 869 vai manter o perfil da saída. Okay, muito obrigado. Salvador, são 3567, capitão para o táxi, estamos com 3 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto, 1.5 a bordo. Salvador, 645, boa tarde, boa noite, aliás. 45 de Alfa, importância da Juliette, para ingresso. Importância da Juliette, obrigado, senhor. Você me chamou o táxi? Está 3567, capitão para o táxi, com 3 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. 1955 a borda. Pátio, Índia, seguindo as boas da Avianca, ponto de espera, torre 1918, decimal 95, altímetro no 015. Bom voo, boa noite, na 3567. Pátio, Índia, seguindo as boas da Avianca, ponto de espera, última torre, boa noite, por lá. Salve, Salvador, Oceania 6201, 128 a bordo, 4 horas alternando Galeão, alternando Guarulhos, solicita ataque. 3 a Índia Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro no 015, bom voo, boa noite, 6201. 015, autorizado, segue a Índia Alfa, ponto espera 118, 95, 6201. Juliette, o ano 645. 5. Após o reboio Zatã, ingressa Juliette, portão previsto 1-0, portão 10. E no através do portão 8, aguarda a viatura Follow Me. É ok, vai pro 10, após o reboio, aguarda o Follow Me através do 8, agora no 645. China 6201, boa noite. Autorizado a linha de decolagem, estamos 0, vento 1970, 909, nós. Autorizado a linha de decolagem, 1-0-6201. Equipe do Sol, Azul 4206, após a passagem, retaguarda o Boeing 737 da Gol, após inicie e chame táxi. Após o Gol, inicie e chame táxi, 4206. Grato. Qual é a chamadinha no código transponder? O do Igão? 0275. 0273. Torre Salvador, boa noite. Ocean Air 6143, no curso localizador. Ocean Air 6143, boa noite. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 014. Ajuste no 014, continua na aproximação. Ocean Air 6143. Oxiné 6143, cheque trem e livre pouso, pista no 0, vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, tá baixado e checado, Oxiné 6143. Oxiné 6201, decolada às 4h30, chama o controle 120.8, bom dia. 6201. 2 Xené 6201. Oceaner 6201, no Submata em nível 380, saída da Elf de Lander. Sim, subindo 380 na saída da Elf e da Oceaner 6201. 3567, boa noite. Após a passagem do rebote na curtíssima, a linha em Matem Cabeceira no zero. Pode voltar de rebote, vai lá em Matem Cabeceira. Eu 143, falo aos 48, libera direito, chama o solo 1209. Libera direita na Fox, solo 1209, eu chamei 143, boa. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus e no 0 noite. Alinhar e decolar, no 3567. Do, boa noite, Oceaner 6143, livrou na Fox. 43, boa noite, taxi Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa, repórter antes da Juliette, Oceaner 6143. Livre, chama o táxi 4206. Sim, vai chamar o táxi 4206. Decolada 50, chama o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Tan 3567, subir mantém nível 360, sai da Arbor Vigilância. 360, Arbor, Tan 3567. Eu é a Eco-India.